Uma boa noite a todos. Que prazer estar aqui com vocês. Bom, o pastor Patrick disse para mim que eu tenho aí 25 minutos, meia hora para pregar. Então, já que é pouquinho tempo, eu escolhi falar do livro do Apocalipse inteiro. Já que é pouco tempo, né? Vamos aproveitar bem esse pouco tempo. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. E o título da minha mensagem essa noite é Esperança Apocalíptica. E talvez aí, quando eu falo do Apocalipse, alguns de vocês podem ficar com medo, podem achar que eu vou ameaçar alguém lá com o fogo do inferno, com o diabo, com as últimas pragas, porque essa é um pouco da visão que as pessoas têm do livro do Apocalipse, que é um livro um pouco obscuro, um pouco negativo. Mas a verdade é completamente outra. E hoje nós vamos falar da esperança, dos aspectos positivos que há no livro do Apocalipse. Sabe que o livro do Apocalipse, ele faz parte de um gênero maior dentro da literatura. Inclusive, você tem um outro Apocalipse na Bíblia. Qual é esse outro Apocalipse? O livro de Daniel, lá do Antigo Testamento. E na história? Aí existem outras literaturas apocalípticas. Poderia citar para vocês o Apocalipse de Abraão, o livro de Enoque, o quarto livro de Esdras, e tem vários outros aí que formam aquilo que os estudiosos chamam de literatura apocalíptica. E as características dessa literatura giram em torno do seguinte: sempre que existe um livro apocalíptico, esse livro foi produzido no contexto de uma crise. O povo de Deus está passando por um problema e surge então essa literatura apocalíptica para mostrar que Deus é soberano na história, apesar da existência do mal, do diabo, do sofrimento, do pecado. Deus reina apesar do mal, e o motivo da gente reconhecer isso é a bondade de Deus. E o resultado da gente reconhecer isso é termos esperança apesar do sofrimento. Esse é o objetivo da literatura apocalíptica. Não é colocar medo em você, porque para colocar medo em você, basta ligar o jornal, né? Basta ligar a televisão, você já fica com medo, né? É pai matando filho, é filho matando pai, é crise econômica, é doença, é terremoto, é desgraça. Para colocar medo em você, não precisa do Apocalipse, basta a realidade. E Deus mostra para nós o livro do Apocalipse para nos dar esperança em meio a uma realidade complicada e difícil. E hoje nós vamos buscar o lado positivo do livro do Apocalipse. Vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. E eu queria chamar a atenção de você no seguinte: nesses 8 versos, procure o que é positivo e o que é negativo. E a gente vai entender algumas verdades importantes essa noite. A Bíblia diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, para 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Nesses 8 versículos pequeninos, existem coisas mais positivas ou mais coisas negativas? Vamos parar para pensar um pouquinho. Nesses 8 versos se fala 3 vezes do nome de Jesus Cristo. Em 8 versos, João fala de Jesus 3 vezes. E quando você pensa quem é Jesus, você lembra que Jesus foi alguém que andou neste mundo fazendo o bem e não o mal, trazendo a esperança, a cura, a salvação para as pessoas, não o medo, o terror, a angústia. Portanto, essa pessoa que domina o enredo do livro do Apocalipse, que é Jesus, é uma pessoa muito positiva. Você começa a perceber que nós temos alguém por detrás deste livro, que é alguém que ama, que perdoa, que salva, e tudo isso é muito positivo. Nós estamos falando de Deus. E é interessante como que o livro do Apocalipse nos chega. A Bíblia diz assim, que essa é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O Apocalipse é um livro que Deus tem e ele dá para Jesus. Jesus dá para o anjo dá para João e João dá para você. Existe uma cadeia de pessoas envolvidas nessa revelação. Ela começa com Deus e ela termina com a igreja de Vila Teresa essa noite. Para você, Deus está dando uma revelação. Não é algo escondido, é algo revelado, é algo claro, é algo bom, positivo. Se você prestou atenção no texto, o texto fala de graça e paz. Coisas maravilhosas, né? Não são simplesmente coisas positivas, são coisas muito positivas. É graça, é misericórdia, é perdão, é aceitação. E paz é vida feliz, alegre, sabe? É saúde do corpo e da alma. Essa é a paz que Deus nos dá. Você pode até estar com a impressão que nós nem estamos falando de Apocalipse, né? Está tudo tão bonito, tão legal, tão gostoso, tão maravilhoso, você não quer graça e paz? E aí ele diz assim, que Jesus, ele nos dá a graça e a paz, porque pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados. Então tem coisa negativa no livro do Apocalipse? Tem, já começa falando de pecado. É algo negativo, são as nossas mentiras, os nossos pecados sexuais, os nossos pecados com violência, os nossos vícios, as fofocas no meio das famílias, as maldades, as faltas de amor, a falta de perdão, aquilo que é ruim, está no livro do Apocalipse? Está, mas olha que questão interessante, aquilo que é ruim está superado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus limpa, purifica disso que é pecado. Agora, isso tem um motivo, porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou pelo seu sangue e nos libertou dos nossos pecados. Existe um motivo por detrás dessa cruz na qual Ele sangra. É para perdoar os meus e os seus pecados, para nos salvar. E tudo isso é muito positivo, é a salvação. Até que chega um momento em que Jesus rasga o céu e volta. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Coisa maravilhosa, coisa linda. Mas no meio disso que é tudo tão positivo, existem questões negativas. E se lamentarão sobre ele todas as tribos da terra. Por quê? O ser humano estará triste no dia mais feliz da sua história, ou pelo menos uma parte da humanidade estará triste no dia mais feliz da história, porque não creram, porque não confiaram, porque não obedeceram. E é dentro desse dilema que o livro do Apocalipse agora vai começar a descrever a história humana. E o livro do Apocalipse vai descrever uma história ruim e um final feliz. Mas ele não vai esconder de você as tristezas do pecado. E a partir daí, nós não vamos ler o livro todo, né? Até gostaria de ler o livro inteiro aqui com vocês essa noite, mas o pastor Patrick ia ficar bravo comigo. De qualquer forma, o livro continua agora seguindo, dizendo para nós que nós temos esperança de salvação, de vida eterna, de alegria, de graça e paz. mesmo sendo realistas quanto ao pecado, maldade que existe no mundo. E é aqui que o livro do Apocalipse, ele nos apresenta Deus, o diabo e o ser humano agindo na história deste mundo. Deus está agindo? Sim. O diabo está agindo? Sim. O ser humano está agindo, tomando as suas decisões ao lado de Deus ou do diabo? Sim. E essa é a história do livro do Apocalipse, porque é a história de quem? Da humanidade. Deus nos chamando para o bem, o diabo nos chamando para o mal, e a gente vai tomando as nossas decisões. E a gente vai seguindo ou para o lado do bem ou para o lado do mal. Mas o interessante no livro do Apocalipse é que aquilo que é positivo sempre vence no final. Percebam uma coisa: nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, tem aquilo que nós chamamos da profecia das sete igrejas. Deus, ele começa a mandar mensagens para sete igrejas, e ele começa a puxar a orelha dessas igrejas. Ó, você caiu no primeiro amor. Ó, você diz que você está vivo, mas você está morto. Ó, você pensa que você é rico, mas você é pobre. Deus começa a brigar com o povo. Aí você pensa assim, estamos lascados, né? Estamos perdidos. Deus brigar com a gente está perdido, né? E aí Deus briga com a gente, puxa a nossa orelha como igreja, mas ele nos promete a vitória contra esses erros dos quais ele briga com a gente. Então, se a gente acha que é rico, mas é pobre, ele nos promete dar ouro para a gente ser verdadeiramente ricos. Se a gente se afastou do primeiro amor, Deus pede para a gente se arrepender, para a gente voltar a amar a Ele como a gente amou um dia, e sermos mais fiéis e mais felizes, buscando a vontade dEle. Então perceba, existe o que é negativo dentro da igreja? Existe, mas o que é positivo sempre vence. A misericórdia de Deus é maior, o amor de Deus é maior, a graça de Deus é maior, e vence todo o mal. Essa é a mensagem das sete igrejas. Apesar do mal, a graça de Deus é maravilhosa. Agora vai para o capítulo 4. E aqui no capítulo 4 e 5, acontece uma cena. João para de descrever a igreja da terra e começa a descrever a igreja do céu. E lá nessa igreja do céu, os anjos estão louvando ao Senhor, louvando o nome de Deus. E aí dá uma olhadinha no verso 11. Eu vou dizer para você a letra do hino que os anjos cantam no livro do Apocalipse. A Bíblia diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. O universo celestial louva a Deus, porque Deus criou. Você louva a Deus pela criação? E aí alguns poderiam dizer assim, Ezequiel, nem sempre. Eu não estou em condições de louvar a Deus. Por quê? Porque eu sofro uma doença, porque a minha família está passando por um problema em relação a desemprego. Em resumo, por causa do sofrimento do mal no mundo, como é que eu vou louvar a Deus? Eu estou com raiva de Deus. Eu não entendo Deus, eu não sei nem se Ele existe. Porque o mal é uma experiência pesada para o ser humano. Não é brincadeira. Se você se concentra no mal, você começa a se questionar. Peraí, de onde é que isso vem? Por que o mal? E por que tanto mal nesse mundo? E aí o capítulo 5, versos 9 e 10, vão nos dizer algo interessante dentro desse contexto, falando dessa adoração lá no céu, e os anjos cantam assim, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Além de Deus ter criado todas as coisas, quando o pecado entrou no mundo, e com o pecado entrou a doença, a frustração, a destruição da família, a morte e todo o mal que a gente conhece, Jesus tomou uma decisão de morrer por nós, para nos trazer de volta à vida. E o câncer não será a palavra final. a destruição da família não será a palavra final. Deus vai ressuscitar os mortos. Pessoas que morreram com câncer, pessoas que morreram numa viagem de carro junto com a sua família, pessoas que perderam a vida, mas serão ressuscitadas pelo poder de Deus para reinarem sobre a terra. Essa é a mensagem do Apocalipse. Você achava que ela era uma mensagem ruim? Mas ela é uma mensagem muito boa. E a partir daí, se você vê do capítulo 6 até o capítulo 11, está talvez a parte mais difícil do livro do Apocalipse. São os sete selos e as sete trombetas. E eu não vou gastar tempo também explicando essas coisas para vocês, porque isso aí dá tese de doutorado que não tem fim mais, né? Então, permitam-me aí pular um pouquinho dessas partes. São profecias muito interessantes, muito bacanas, mas eu queria mostrar alguns pedacinhos dessa porção do texto tão complicada. Vai para o capítulo 7, versos 1 a 3. No meio dessa história complicada, e aí acontecem pragas, flagelos, destruições, problemas, dificuldades, etc., a Bíblia nos diz assim: depois disso, eu vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até colocarmos um selo na fronte dos servos do nosso Deus. Olha que texto interessante. O mundo está uma desgraça. É o que, pelo menos, indica aí esses selos, essas trombetas. E no meio dessa desgraça toda, Deus envia anjos para proteger os seus servos. Em meio aos momentos mais perigosos da tua vida, os anjos do Senhor estiveram ao teu lado. Coisas que talvez você nem tem noção, nem eu tenho. Poderíamos estar mortos. O mundo em que nós vivemos é um mundo extremamente perigoso. Mas a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E os guarda. E o Apocalipse é isso. Em meio ao mal do mundo, Deus envia anjos poderosos para nos livrar, para nos salvar, para nos abençoar. E esse é motivo de grande esperança e grande alegria. Você deve convir comigo. A partir de então, o capítulo 12 vai falar de uma briga entre uma mulher e um dragão. Bom, numa briga entre um homem e uma mulher, quem que ganha? Depende do tipo de briga, né? Alguns dizem assim, né? Os homens mandam no mundo, mas as mulheres mandam nos homens, né? Alguns dizem isso por aí, mas vamos pensar na força bruta. Um homem contra uma mulher. O homem mais forte do mundo contra a mulher mais forte do mundo. Quem que ganha? O homem ganha. Imagina um dragão. Não tem nem chance para a mulher, né? Se o homem bate nela, imagina o dragão, né? Um dragão é um bicho aí meio mitológico, né? Muito forte, sai fogo das suas narinas, né? Ufa! Não tem nem como essa mulher ganhar. Mas dá uma olhadinha no verso 6 de Apocalipse 12. Olha só que interessante. Depois dos versos 15 e 16. Nessa briga desigual de uma mulher contra um dragão, mais forte que o Anderson Silva, esse dragão. E aí a Bíblia diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Verso 15 e 16. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado. De fato, a mulher não é páreo para o dragão. A mulher sozinha não consegue vencer o dragão, mas ela consegue fugir, porque Deus preparou um lugar de refúgio para ela. Esse dragão lança um rio da sua boca, e a terra se abre e socorre a mulher. E agora, vamos pensar assim, né? A terra se abrindo e todo aquele rio indo para baixo da terra e a mulher ficando intacta. Então, olha que imagens interessantes, né? A mulher, que representa nesse caso a igreja, é fraca diante do diabo. O diabo manda no mundo, a gente mal manda na gente mesmo, né? Imagina, né? Que briga que há entre ele e nós. Se a gente tivesse que lutar sozinhos contra o diabo, todos nós seríamos derrotados. Mas a grande questão é: o leão da tribo de Judá, Jesus, venceu o diabo. E esse é o livro do Apocalipse. Você estava com medo dele? Ai, que medo desse livro. Bom, eu teria medo se esse livro não existisse, né? Daí sim eu teria medo. Mas esse livro não me dá medo nenhum. É Deus protegendo a igreja contra Satanás. E é isso mesmo. Aí chega no Apocalipse 13, 14. O ser humano é um bicho burro, né? Para ser bem direto e claro para vocês. O mundo inteiro prefere adorar o diabo e a besta. E aí tu pensa, bom, agora é negativo, pastor. Agora não tem bênção nessa história. Bom, de fato, é muito negativo que as pessoas escolham o diabo e o pecado ao invés de Deus e o Evangelho. Entretanto, o livro do Apocalipse diz que existe um povo que aceita a mensagem de Deus, mesmo quando o mundo inteiro está louvando a Satanás e seguindo o pecado. Claro, a gente não fica feliz pelo mal que há no mundo, mas nós ficamos felizes, porque nem todos se curvam ao mal que existe no nosso planeta. E existe um pequeno grupo de pessoas que, apesar de todo o mal, amam a Deus e amam uns aos outros entre si. E essa é a igreja verdadeira. Não é uma denominação, é um povo que ama a Deus e que ama o ser humano. E você é convidado a fazer parte desse povo. Amar a Deus e amar os seres humanos. A partir daí, do capítulo 15 até o capítulo 18, vai se falar dos últimos eventos da história do mundo, dentro de um contexto de louvor. Dá uma olhadinha no capítulo 15, versículos 2 a 4. E se você achava que o livro do Apocalipse era um livro tão sombrio, tão ruim, agora você vai ouvir uma linda canção, uma linda música. E a palavra do Senhor nos diz assim: eu vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apesar do mal e da injustiça que há no mundo, Deus é santo e justo. E no fim do livro do Apocalipse, quando você espera a trilha sonora mais sombria, nós temos uma linda música que celebra a lei de Deus e a graça de Jesus Cristo. É o cântico de Moisés, é a lei de Deus, e é o cântico do Cordeiro, Jesus que morreu por nós, para nos tirar da morte, para curar as nossas doenças, para restaurar as nossas famílias, e para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida eterna. E é assim que o livro do Apocalipse vai terminar, capítulo 21, versos 1 a 4. E você que pensava que o livro do Apocalipse era um livro triste, chato, perigoso, tenebroso e ruim, e se você achava isso, eu quero te convidar a ler essas palavras: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não será, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu costumo pregar sobre o livro do Apocalipse, e costumo dizer que o verbo ver, de Apocalipse 21, verso 1, é um dos verbos que eu mais amo na Bíblia, ou talvez o verbo que eu mais amo na Bíblia. João não diz assim: eu sonhei, eu imaginei, eu deduzi, eu concluí, pelos meus cálculos eu concluí que talvez um dia, com muito esforço, o mundo vai ser diferente. Não é isso que João diz. João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. E ele repete o nome de Deus insistentemente, né? Deus estará com eles, Deus mesmo, o trono de Deus, porque o Apocalipse é um livro sobre um Deus que ama e que salva. E somente um Deus que ama e que salva e que tem todo o poder é capaz de apagar a grande dor que dói na nossa alma. Porque esse mundo é a experiência de uma grande dor. Olha para a tua família, olha para a tua saúde, olha para a situação do mundo em que você vive, olha para o pecado, olha para o mal, e você vai ver que grande dor é esse mundo. Mas a Bíblia diz que já não haverá mais dor, não haverá morte, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas, essa primeira história, já é passado aos olhos de Deus. Mas Ezequiel, aos meus olhos ainda não é. João viu um novo céu e uma nova terra, Deus viu um novo céu e uma nova terra, mas eu não vejo. E é por isso que o livro do Apocalipse termina com a imagem mais bonita de todos. Dá uma olhada, capítulo 22, verso 21, para a gente terminar. E enquanto esse mundo não chega, e a gente luta com a doença, com o desemprego, com o pecado, com a morte, com o diabo, sei lá com o quê, João invoca que a graça do Senhor Jesus seja com alguns, seja com todos. Amém? A graça de Jesus pode ser com todos vocês, e a graça de Jesus é com todos vocês. Independente de religião, independente de pecado, independente de problema, independente de qualquer coisa, a graça de Jesus é maior. Ela é movida por amor infinito. Através da graça de Jesus tem sangue, através do sangue tem perdão, tem transformação, tem salvação eterna para você. O nosso corpo vai se dissolvendo. É assim, todos nós estamos envelhecendo, adoecendo, morrendo. Essa é a realidade. Mas Deus nos traz vida e vida com abundância. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso, nem mais a morte nos mata, se nós estamos nos braços de Deus. A morte vai ser só um sono. E se nós entregamos a nossa vida a Jesus, crendo de todo o coração, nós vamos levantar no último dia para reinar com Ele no livro do Apocalipse. O mundo religioso, o diabo, ensinam para nós que o livro do Apocalipse é um livro negativo, certo? É um livro que você tem que ter medo, que você não deve estudar, que você não deve se aprofundar. Mas essa noite, essa mentira está desmascarada em nome de Jesus. Que o livro do Apocalipse é extremamente positivo, lindo, maravilhoso. Ele não esconde o sofrimento, o pecado, a dor, o diabo, o mal. Mas ele diz que Deus vence o mal, e porque Deus venceu, nós podemos vencer. Essa noite, nós temos vencedores contra o mal aqui. Parabéns a todos que estão às portas do batismo. Parabéns, louvado seja o nome de Deus na experiência de cada um de vocês. Tantos outros aqui já foram batizados também. E nesse momento nós vamos prosseguir essa festa. O pastor Patrick vai conduzir então os momentos que se seguem. E eu termino dizendo para você: faça do teu coração um coração de esperança. Seja realista com os problemas, mas olhe para além dos problemas e tenha esperança de salvação e vida eterna, para que você possa ser fiel e ser feliz e reinar com Jesus por toda a eternidade. Amém. Amém.